de Alfa 10018, chamará pronto no ponto de Esperadão 10, via 57 no centro. Ponte 0 pronto, objeto 5749. Objeto 5749, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento agora de 120 graus com 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, objeto 5749. Web 5890. 5890, observe o Boeing da companhia. Após o mesmo, iniciar a rolagem, ali mantém pista no 0, 5890. Após o início do mesmo, ali mantém 5890. Whisky Charlie Mike, serviço radar encerrado a 60 milhas de Salvador, mantenha nível 120, chame centro Recife em 12, chame controle Leos em 120 decimal 1, Papatão, Whisky Charlie Mike. Charlie Mike. Decolando zona 3, chame agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 608, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 5749, decola no perfil da Elida em Eus, passa 1700. Ok, 6749 da web Jet, contato radar, direto Leda, veja lá. Cliente Fazer Cunha, direto Leda, contato radar copiado, 49. Oito nove zero, livre decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 1 nosso. Iniciando. desviando o hélice 580. 5797, pronto para decolagem? 5797, pronto, senhor. 5797, após o início da decolagem do Boeing e companheiro, e mantém pista no zero. Ali mantém não no zero, 5717. Está autorizado o procedimento para o Rio 5973. Sim, autorizado ILS. Rio autorizado ILS. Positivo, ciente, autorizado ILS 5973. Controle, bom dia, web 5890. 5890, bom dia, contato radar, direto Leda, vigilante. Direto Leda, autorizado então 340, 5790. Sim, autorizado para o nível 340, 6749. Ok, Lima, para 340, 5890. Salvador, bom dia, eu vou 995, eu estou 257. 995, contato radar de identificação, deixa via bom para 2000, altimetro 1008. É, a transmissão está um pouco ruim, entendeu? 2000 via bom. Firmo 2000 via bom, com 1008. Vento 100 graus, 109, autorizado a decolar, pista 05717. Livre decolagem, objeto 5717. Web 6749, da presente autorizado, direto Ilhéus. Direto Ilhéus 6749. Controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo. Bom dia. Bom dia. Decimal 1, boa viagem, 749. Recife, Recife 1, grato, senhor, bom dia. Bom dia. Recife, bom dia, Web 5797, cruza 2000. 7-1-7, bom dia, contato radar vigilância, direto Leda, 5-7-1-7. Direto Leda, obrigado. Estabilizado LS 5973, da Rio. Rio 5973, 2 minutos externo, com PTLS torre 118, decimal meia dúzia. 59, respirei. 18, meia dúzia, Bruno. Torre do Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado em DS. Sim. Baixado e travado. Rio 5973 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 1 no 0 grau 09 nós, pistão no zero úmida, senhor. Ciente, livre pouso 5973. Passando 200 5890. 5890, chame agora centro, Recife, em 125, decimal 1, bom dia. Bom dia, até a volta. Rio 5963, no solo aos 23, libera pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Rio 5973. Positivo, teve o táxi pelo Alfa, atentar para o sinalizador 5973. Salvador, muito bom dia. É o T3517, lembrando 200. Descida até o nível 160, centro de informação, hotel. Bom dia, T3517, aciona identificação, desce para 2000 via chegada Bonf, altímetro 1012. 2000, descida via o 3517 com 1000 e. Jet 57 1-7, chame agora centro Recife em 125-1, bom dia. 125-1, bom dia. Trânsito Salvador, Gol 804, informação Golf, cruza 270 para 180. 04, bom dia, sem identificação, desce para 3000, ultimando 019 via chegada bom. Identificou, descendo para 3000, começa 9, Gol 804. Cruz Salvador, General 99-0, bom dia, cruza o nível 190. Tente Sideral 99-0, aciona identificação, desce e mantém 050 direto ao Mare. Após Mare, intercepta a chegada, 99-70. 7050, depois Mare, chegada. Você tem alguma velocidade ou podemos manter a high-speed? E para o sequenciamento, a velocidade é especificada na carta, aqui o CID 9970. Gente, gol 1995, completa LS, torre 118, meia dúzia, bom dia. 86, bom dia. Salvador, bom dia, gol 995, baixar travado, vai passar o IGCA. Bom dia, gol 995, tráfego avistado, já chegou, acabou de mudar 1019. O senhor tem pouso autorizado, senhor, pista no zero, vento de 130 graus com 08 nós. Pista úmida, senhor, pista úmida devido à chuva passada. Entre pouso a 10, voo 995. Identificou na ponta no 019. Desce para 5 mil, chegada bom, o 1715. 7, 5 mil, chegada bom, confirma ajuste. 1019. 19, gol 1715. Salvador, Avista Cargo 6570 e 1208. Ok, Avista Cargo 6570, sem identificação, desce e mantém. Nível de voo 060, chegada Mare. Chegada Mare, acionou ele, informa que perdeu o contato com o centro, ok? Suficiente. Solicita voar direto em TAP, nossa casinha 570. A chegada é o número meia dúzia na sequência para aproximação. BR desse, mantenha 050. Somos 36, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01 nesta frequência, voo 995. Alfa Juliette, 01 e mantenha a frequência, 1995. 995, poderia confirmar se a pista ainda se encontra úmida? Afirmo. Grato. No 7 da presente voa Duna, livre LS, informe estabilizado. Sim, você pode bater pelo, que tem umas formações aqui à nossa esquerda, mas um minutinho até a quantidade do Duna. Ok, sente. Controle Salvador, bom dia, bom 897, informação Adel. 897, bom dia. Acione identificação, desce e mantém 070, chegada Bonf. Identity 070, voo no 897. Voo 1804, vetoração, sequenciamento, voo proa 225, à direita, limite localizador. Direita, proa 225, limitado pelo LOCA, voo 1804. Zero 9970, vetoração, sequenciamento, voo proa 030, limite ao LOC. Tan 3517, informe sua proa. Agora tá voando Duna, senhor. 3517. Sideral 9970, desce, mantém 2000. Altímetro com 0019. 970, qual é a sua velocidade? Nós estamos passando 220 para 210. Ok, reduz a 170 nós, vai ultrapassar o localizador para prover a separação com a aeronave à frente. Reduz para 170.